Torre Salvador, muito boa noite, o 1398 está pesado, vai estar travado. 1398, boa noite, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, pista 1-0. Gente, aguardando, 1398. Oito, solo aos 22, correção, aos 19, direita 121, décimo 9. Direita 219, 5218, boa noite. Solo Salvador, boa noite, 5218 da Trip, Micropista, que isso aí, Alfa. Boa noite, 5218, autorizado Alfa e Juliette, ingressando à esquerda para o pátio 3, atento aos sinalizadores daquele pátio, triple 5218. Alfa e Juliette para o pátio 3, o 5218. Monomeda 4, desça aí, mantenha 2 mil pés, chegada a Mari, identifique, reporte no localizador com 1013. 2224, transfere. Paredo 2224, acione identificação, chegada Mari, desça e mantenha o nível de voo 050. Identificou, chegada Mari para o 050, passarelo 2224. No 398 no solo aos 22, libera direito, chama o solo 121, décimo 9. Direita 219, bom, 398, obrigado. Dúzia, com informação Sierra, para a cota é 390, Recife. Isso no zero, informação Sierra, 350, Recife, eu tenho aprovado, só um minuto, copy, senhor. Passa escuta, 6390. Boa noite, Gono 398, táxi aprovado via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, 05, voo, no 398. Puxa na 6310, pronto, cópia. Escuta pronto, 6310. Puxa na 6310, autorizado para Sierra Bravo Romeo Foxtrot via Peruísque 58, Liberty voo 350. Pistinho 10, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 120, decimal 8. Transponder 5156, Oxinema 310. Autorizado 350 para Recife via Uperwisk 58, decolando da 190, perfil da Puca Caju com primeira curva à esquerda. O controle 120, decimal 8 e o transponder 5156. 6310. Cotejamento correto, chame 310, portão 612, chame quando pronto para o posto de estacionamento. Chamará pronto para o posto de estacionamento, 6310. Solo Salvador, Trip 52, 16. Prossiga, senhor. Por gentileza, coordenar 150 para Aracaju. Confirme, é o Trip 52, 16, é isso? Afirmo. Gente, qual é o horário do plano, senhor? Para o 02 da próxima, daqui a 31 minutos. Gente, então daqui aproximadamente 2 minutos eu vou ter seu plano já autorizado em minha tela. Já volto com a sua autorização para Aracaju, provavelmente Pucaracaju, subida. Ok, obrigado, Pucaracaju. Eu chamo então daqui a alguns minutos para a cópia. Muito obrigado. Cortando. Prodigo 604, estabilizando na final ILS X-Ray. Completa final, torre no 895-604. 895, obrigado, uma boa noite. Boa. Salve, Salvador. Salvo. Não, senhor. Da Sierra, autorização para Guarulhos. Codex 9032, encerra a informação. Guarulhos, eu tenho 400 já aprovado. O chefe está pronto para a cópia? Nós, check 3. Checado e travado. Gente, livre pouso. Gente, livre pouso. Charlie Lima, nível de voo 400. Pistinho usando 0, primeira curva à direita, subida da El Leda Bridge. Controle 120 decimal 8, transponder 5165, gol 9032. Como é que tá de conta? 5165, senhor. Obrigado para Guarulhos, 400. Só peso gol 0, pós direct trip, papá, Charlie Lima. Costa pistão 0, Dael, Bridge, controle 120.2, transponder 5165, 9032. 5165, contingimento correto, 9032, somente após posição Dael, chegou direto à posição Leda. Dael, Leda, após Leda, Bridge, senhor. Portão 9, chame pushback, acionamento 9032. Copiou? Foi Dael Leda, Leda Brick. O nome da pessoa. Correto. Muito obrigado. T52, eu no meio na escuta. D2224 no localizador, tem a pista à vista. Completa final, turno no 8-95. Passarei 2224. 1895, boa. Uno 604, solos 36, direito no 219. 219, obrigado. Torre Salvador, boa noite, passarelo 2224. Boa noite, passarelo 2224. Reporte baixado e travado. Reportará na final normal, baixado e travado, 2224. 702. Trip 52 no meio da escuta. Passarelo 2224, final normal da 10, baixado e travado. Gente, passarelo 2224, livre pouso no 0, vento no 00 grau, 09 nós. Com livre pouso na 10, 2224. É o 52 no meio da frente, por gentileza, já fez uma autorização. Afirmo, senhor, 190 da Gaju, pronto, sobe. É, havia solicitado 150, se possível. Gente, 150, irei coordenar com o controle sombra. Ok. T5216, pronto para cópia? Prossiga. T5216, autorizado para Sierra Bravo Alfa Romeo, Golf 677, nível de voo 150. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, na subida Conde, controle 120.8. Transponder 5166, trip 5206. Autorizado Aracaju, 1250, via Golfo 177. Decola da 10 por esquerdo na ponte, chamando 208 e aciona 5166, trip 5206. 5166, cotejamento correto, trip 5206. No pátio 3, chame pronto para o pushback e acionamento. Passarei 2224, salas 41, direita no 219. Direito 219, passarei. Táxi. Passaram para o táxi 9032. Saulo, boa noite, passarei 2224, livrou. Boa noite, passarela 2224, táxi aprovado via Alfa, ingresso taxiway Juliette, após esquerda, pátio 3, atento ao sinalizador naquele pátio, passarela 2224. Alfa, Juliette, pátio 3, 2224. Para o pushback, acionamento, hoje é 6310. 6310, portão 62, inicia de imediato, senhor? Afirmativo. Livre, chame táxi 6310. Chama táxi. Trip 5591, pode ir pra Dura? Tem a pula de bomba pra chegada. Ok, vai manter, obrigado. Táxi do Ocean 6310, a bordo 136, autonomia de 3 horas e 40, alternando Natal. 6310, táxi aprovado via pátio principal em Índia, até o ponto de espera pista no zero, ajuste padrão. No ponto de espera, chame torre na frequência 1 no 8, decimal 95, 6310, boas festas, senhor. Ok, muito obrigado, tá livre o táxi. Pátio em Índia, chamada torre 295, obrigado. Em Salvador, 1013. Solo com 9032, está com 1919 de POB, autonomia de 4 horas, alternativa Galeão para o táxi com 9032. Copiado, Galeão 4 horas 019 no POB. O Gol 9032 tem táxi aprovado via pátio, Índia até o ponto de espera pessoal 0, ajuste padrão. No ponto de espera, chame 2 na frequência 11895, Gol 9032, tem um bom voo. Autorizado o táxi, seu ponto de espera está 10, portará na torre 11895, Gol 9032. Vamos ao Gol 3258. 3858, boa noite para Fortaleza, tenho 370 já aprovado, informação em curso Sierra, pronto para cópia? Boa noite, Sierra, 3858, autorizado para Sierra Brava Foxtrot Zulu, via Apero Zulu 19, nível de voo 370. Pista em uso no zero, primeira curva à esquerda, subida Momo, transição Froti, controle 120.8. Transponder 5162, TAN 3858. Fala, Didio, tá com saudade de mim, não? Tá. 5162, corrigimento correto, TAN 3858. No portão 01, na chama e trans para o pushback acionamento. Fala, Salvador, boa noite. Gol 189, autorização, caminhão, da Boa noite, 1889, Galeão, tenho 360 aprovado, pronto, cópia. Pronto, cópia. Gol 1889, autorizado para Sierra Bravo, Golf Lima, via Aperzulu 10, até ESMAP, após direto posição Lufthansa, após direto Barbacena. Nível de voo, correção, nível de voo 360. Pistinho 10, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Bridge, controle 120.8, transponder 5163, Gol 1889. Correto, no 889, portão 5, chame e puxa o instrumento. Sinal do ILS X-Ray, reporte no localizador com 1013, 5591. Descendo para 2000 pés, com ajuste 1013, 35591, reportará estabilizado. Chama 6310, decolou 50, chama o controle 1 no 208. 208, obrigado, boa noite. Controle, Salvador, chama 6310, decolando, você escuta, boa noite. Vigilante. 9032. Solo, 5, 2, 9, 3, para a Apache 3, autorizado para Pushback, acionamento, chame táxi. Coordenar para o Romeu Fox 08 para o 6310. Coordenar aí, aguarde. Obrigado, um pouquinho atrasado. Controle Gol 9032, perfil da saída da Euleta. 9032, tudo mantém ao 400 vigilância. Não foi possível confiança. Confirmo como recebe agora? 5x5 agora. Sobe e mantém o 400 vigilância. 400 foi autorizado, ok, autorizado 400 com 9032. Da Oxenair, desça e mantenha 2 mil pés, acorde no localizador com Mi 13. Vem para 2 mil, acusará Mi 13, 6313. Oxenair 6310, mantenha perfil devido à orientação do centro, devido a tráfego no mesmo, deverá manter a saída aqui. 6310, estabilizado o trip 5591. Torre 11895, bom pouso. 11895, boa. 11895, 5206, tem um bom voo. Rádio Principal, chamando a Torre 295, obrigado, boa noite, Feliz Natal, 5290. Boa festa, senhor. Fala do 1889, para saber que é o seu portão 5. Aguarde, portão 5189. Aguardando. Salvador, muito boa noite, Delta 3662, informação Sierra 03, Natal 370. 3662, Natal 370, tem aprovado, Sierra correta, só meio minuto para cópia. Aguardando, não sei se pode ser. Bruno 889, portão 5 aprovado, pushback, acionamento, chame táxi. Chamar o táxi hoje, não. Tá 3662, pronto, cópia. Tá, não sei se pode ser. 3662 autorizado para Sierra Bravo November Tango na Upper Zulu 10, nível de voo 370. Pistinho 10, primeira curva à esquerda, subida Puka, transição Zipar. Controle 120.8, transponder 5160, TAN 3662. Autorizado Natal, Sierra Bravo November Tango 370, nível Upper Zulu 10, decola da 10 com curva à esquerda, Puka Zipar à saída. 1-2-0, Water, 8 é o controle, aciona 5-1-6-0, TAN 3662. 5-1-6-0, acontecimento correto, TAN 3662, portão 3, chame pronto para o pushback, acionamento. Chamará quando pronto, TAN 3662. Do voo 9032. Obrigado. Salvador, 4-2-2, boa noite. Azul 4298, boa noite. Desça via chegada na área até 3000, ajuste 1013, aguarde ELS X-Ray. Para o 6313. Autorizado, repórter estabilizado no localizador 6313. Autorizado, 6313, repórter no localizador estabilizado. Pronto, dona, repórter estabilizado 6313. Buxanã 6310, chame Recife, frequência no 126.85. Solo 58, direito no 219. 219, até daqui a pouco. Natal. Solo Salvador, boa noite, 35591, não lembrou? 35591, autorizado táxi via Alfa. Chame para ingresso Taxi Juliette, mantendo posição, senhor. Ok, vai táxi via Alfa, chamará Anza Juliette para ingresso na casa. Chame Recife agora, frequência 126.85. 126.85, obrigado. Ok, tchau. Porto 1 aprovado, chame táxi 3858. Trip 526, decolou ao 59, chame o controle 1208. 1208, muito Salvador, muito boa noite, passageiro 2224. Escuta. 5296, contato, submantém nível 150. 15052, autorizaria direto com onde der presente? Autorizado. Muito grato. Trip 5591, mantém a posição da Juliette, aguardando para ingresso. O senhor vai ser autorizado ingresso depois do Bang da Gua, agora feito no pushback no 5 inicial táxi, ok? Vai manter a posição observando o táxi, o pushback do Gol, 35591. Passarelo 2224, pronto para cópia? Pronto para cópia. Passarelo 2224, autorizado para Sierra Brava, Juliette uniforme, nível de voo 190, conforme rota apresentada no plano de voo. Decola da pista no zero, primeira curva à esquerda, subida Momo após direto. Controle 120.8, aciona 5176, passarela 2224. Afirmativo, está autorizada a nível 190, decola da pista 10 com curva à esquerda, Momo depois direto. Controle de saída no 208, 5176 no transponder, chamaremos para o pushback acionamento. Por enquanto, muito obrigado. Correto, protegimento, senhor. Gente, o Xané 6313, livre pouso, pista 10, vento 10 graus, 10 nós, ajuste 10 no 4. 3662. 4 minutos, aguardado. Paulo Gol 1889, para o táxi, de Albeira 37, agora em 3 horas, conforme a campanha. Na zona 37 a bordo, por gentileza confirme 3 e 15 de autonomia? 3 e 30. 3 e 30, sente, aguarde só mais um minuto para o início do táxi, Gol 989. Vai guardar o Gol 591. Prossiga, senhor. Não era melhor ter pedido o mecânico da Gol pra pôr o avião dele lá pro outro lado, não? A gente entrava aqui no pátio. Para o táxi da 3858 com 167 a bordo, tendo João Pessoa com 4 horas de autonomia. 3858, táxi aprovado à direita, ponto de espera pista 0, ajuste agora no 014. No ponto de espera, chame torre na frequência 120 desse correção. Torre 118 decimal 95, então 3858. Boas festas. Gente, deve estar que você está mostrando 0, chamando 2, 3858, obrigado. Gol 989, autorizado a seguir o Airbus da TAM em direção ao ponto de espera pistando 0, via Índia, ajuste 1014. No ponto de espera, chame torre na frequência 11895, 1889. Boas festas, senhor. Pega o senhor até o ponto de espera 0, lá 2895, gente. Gol 189, obrigado, igualmente. 5591 da Trip, observando o Gol, autorizado ingresso na Juliette, à esquerda, pátio 3. Atenta ao sinalizador naquele pátio, 5591. Autorizado ingresso na Juliette, pátio 3, 5591. Atenta ao barqueador. 4 direito no 219. Deu o solo? Solo, Xanel, B3, do 3, livrou na sexta. B3, do 3, Alfa, chama ingresso na Juliette. Azul 4298, desse mantenha 2000 autorizado, final ILS. 2003 autorizado, final do X-ray 4299. Ponto certo. Agora Gol 1604, autorização Fortaleza. Polo 604, boa noite, informação em curso é Tango. Tenho 370 aprovado, Fortaleza, pronto, cópia. Ativo 7 Tango, aguardando a cópia 370. Presidente, eu tenho 370 já aprovado, pronto, cópia, senhor. Ativo. Polo 604, autorizado para Sierra Bravo, Foxtrot, Zulu, Via, para Zulu 19, nível de voo 370. Pista em uso no zero. primeira curva à esquerda, subida Momo, transição Frutti. Controle 120.8, aciona 5170, gol no 604. Fechador, autorizado Fortaleza, via Ampêsulo 19, nível 370, decolada 10, curva esquerda, posta aí da Momo, transição Frutti, controle 1208 e o transfer 5170, gol 1604. Protegimento correto, gol no 604, portão 2, chame quando pronto para pushback, acionamento, senhor. Semana pronto, gol no 604. Puxinha 6303, mantenha a posição, esse da Juliette, agora dando ingresso. O táxi do senhor, correção, o ingresso do senhor ocorrerá depois do início do táxi do Airbus da TAM, agora à sua esquerda. Levantando posição, 6303. Pushback, portão 2. Portão 2, aguarde aproximadamente 4 minutos para o posicionamento no 604. Mais 4 minutos aguardando no 604. Táxi do TAN 3662, 1180, 2 horas e 45, alterna Fortaleza. TAN 3662, táxi aprovado à direita, ponto de espera pista no zero, ajuste no 0 no 4. No ponto de espera, chame torre na frequência 1 no 8, decimal 95, 3622. Tem um bom voo, senhor. Feliz Natal à direita, pista no 0, 1014, 1095, 4 pronto, 14, TAN 3662. Faxina 63 no 3, observando o TAN, livre ingresso, portão 04. Livre ingresso 04, 63, 13. Boa noite, TAN 3258, cruza mil pés, solicita direto Momo. 3258, contato, tudo mantém nível 370, após Momo, Cogbo, após Frote. Autorizado da presente Momo, TAN 3258. Yeah. Tabeleza, zona final da X-Ray 4298. Torre 1895, bom pouso. 295, até já, obrigado. Voo no 889, livre decolagem no 0, vento no 00 graus, no 19. Livre decolagem no 0, voo no 889. Torre Salvador, azul 4298, boa noite. Do 4298, ciente, continue a aproximação, aguarde pista livre. 98. Agora no portão 04, senhor. Após o parqueamento do mesmo, só tem nível para o pushback acionamento, chame táxi no 604. Compartilhe, livre para o pushback acionamento, após a aeronave parquear no 04, agora táxi no 604. Livre pouso no zero, vento no 00 graus, nono nós. Livre pouso, baixou e travou, pista no zero, 4298 azul. Entende. Voo no 889, decolou 1-1, chame o controle 1208. Controle 208, voo no 889, boa noite. Boa noite. Controle Salvador, boa noite, voo 1889. Voo no 889, contato, tudo mantém nível 360, saída da Euleda, após bridge. Da Euleda, bridge no 360, voo no 889. Tá, 3258. Prossiga. Estou meio atrasado. Se possível, gostaria de aprar a copa, se fosse possível, ou outra posição lá na frente. Direto Cogbo, inicialmente. Boa, boa noite, obrigado, hein? Confirme, gol 989. Ou desconsidere, gol 989. TAM 3858, autorizado direto Cogbo. Pronto, 3662, pronto, pode esperar da pista 10, boa noite. Boa noite, 3662, ali mantém, pistão 0. Ali mantém 10, 3662. 3663. 52, não tenha, parece que a manter a prova do VUR, então, aeronave não homologada aí nada. Sente. Eu ligo 1889. Siga. Eu teria quanto na proa de brilho pra gente, está um pouco atrasada? Gol 1889. Muito obrigado. Solos 14, direito 1219. Direito 219, azul 4298. Salvador, boa noite, azul 4298, Livorna, faça 4298, tem táxi aprovado via Alfa, chama ingresso na Juliette. Confirma 4298? 4298, Alfa aprovado, chama ingresso na Juliette. Alfa, chama lá para ingresso na Juliette, 4298. Para o táxi, 1604, 169 a bordo, 3 horas e 35 agora na Recife. Estão no 03662. Copiado, Recife, na 604, táxi aprovado à direita, ponto de espera pistão 0, ajuste no 0 no 4. No ponto de espera, chama na frequência 1 no 8, decimal 95, na 604, tenha um bom voo. Ativa a direita, na ponto de espera 295, 1014, muito obrigado, apresentar o gol 1604. Boas festas, tchau. TAM 3858 autorizado direto a Buco. Opa, melhor ainda, direto a Buco. Gol no 889, autorizado direto rumo de Bridge. Rumo de Bridge, tá presente. Gol no 889, obrigada. Gol no 076, na chegada à Mare, dessa via até 3000, ajuste no 014, aguarde final do ILS X-Ray. Confirme, está bom, direto ETAP? Até 3000. Salazão, boa noite, azul 4238, da Serra, e foi embora para a CH. Esse mantém a altitude de 4000. Na chegada bom, pegou a GLS X-Ray, ajuste no 0 no 4. Azul 4235. 3662, boa noite. São 3662, contato, mantém nível 370. Perfil da Buca, Zipá, 370 subindo, 35, 3662. 04, livre decolagem no 0, vento no 1, 0 grau, 09 nós. Livre decolagem 0, voo no 604. Esse 58 chama Recife agora na frequência 126 decimal 85. 1285-0382. 9 chama Recife agora na frequência.